no olho enquanto eu te fodo com força. Geme meu vulgo alto, grita nessa porra. Para de graça, para de paga de boba. Amo teu lado, meigo, mas prefiro seu lado cachorra. João da Arca, mete a bota ou mete a pica. Mulheres bem decididas, escutam um bubble killer. Mano que me escuta já sofreu por uma mina. O capeta criou o rock e também a vagina. Por isso eu sou punk, curto as minas do funk. Rebola no ritmo, enquanto eu bolo tabaco com skunk. Nada galante, muitas vezes eu sou chucro. Boto com tudo, enquanto observo seu semblante. Me dá um beijo quente e senta na minha cara. Seja minha esposa, comigo seja safada. Seja minha amante, seja minha namorada. Seja compreensiva quando eu der minhas mancadas. Me olha no olho enquanto eu te fodo com força. Chame meu vulgo alto, grita nessa porra. Para de graça, para de paga de boba. Amo teu lado, meigo, mas prefiro seu lado cachorra. João da Arca, mete a bota ou mete a pica. Mulheres bem decididas, escutam um double killer. Mano que me escuta já sofreu por uma mina. O capeta criou o rock e também a vagina. Por isso eu sou punk, curto as minas do funk. Rebola no ritmo, enquanto eu bolo tabaco com skunk. Nada galante, muitas vezes eu sou chucro. Boto com tudo, enquanto observo seu semblante. Me dá um beijo quente e senta na minha cara. Seja minha esposa, comigo seja safada. Seja minha amante, seja minha namorada. Seja compreensiva quando eu der minhas mancadas.